Mistérios no ar. Ouça o desconhecido. Boa noite, ouvinte. Bem-vindo a mais um Mistérios no Ar. O programa para você que desconfia do real e se interessa pelo oculto. Apague a luz, tome seu lugar, coloque seu fone de ouvido e venha com a gente nessa caminhada ao obscuro. Os mistérios estão no ar, e com eles os maiores segredos e conspirações do mundo atual. Eu sou João Pedro Rabelo. E eu sou Cassiana Batista. Olá, João Pedro. Uma boa e horripilante noite para você, ouvinte. Vem com a gente nesse clima sombrio desbravar o desconhecido. Embarque nessa conspiração que promete grandes surpresas. Conheça a cicada e saiba mais sobre a trollologia e bruxaria. Aprenda a conspirar e a se surpreender com o inesperado. Fique com a gente que tem muito mais. Fique por dentro do que vem por aí nessa segunda edição. Os mistérios estão no ar. Conheça a cicada 3301, o maior mistério da Deep Web envolvendo mentes geniais. Qual é o seu signo? Você acredita em horóscopo? No quadro paralelo, curiosidades e informações sobre astrologia e também bruxaria. Nas notícias dessa edição, o famoso caso da menina Madeleine e as crianças Índigo. Você já ouviu falar delas? Não? Então fique por aí que elas também vão dar os ares por aqui. E como o mistério vive principalmente ao nosso redor, você ouve experiências reais e curiosas contadas por pessoas reais no quadro Você Estranho. E ainda, teorias escondidas em músicas brasileiras. Elas vão fazer você repensar no que acreditou ouvir grandes hits. Então mergulhe com a gente nesse mundo sombrio, porque os mistérios estão no ar. Ocultismo. Vamos começar esse segundo programa com um assunto misterioso. É a cicada 3301. Melissa Ribeiro e Isabela Cardoso explicam essa teoria cheia de enigmas. Escuta só. Isso é muito. Muito. Muito. Muito. Muito, Black Mirror. Você já ouviu falar de enigmas misteriosos que rondam a internet? A Cicada 3301 se trata de uma série de charadas cuja autoria ainda não foi desvendada. A cicada começou no mundo virtual e mais tarde se expandiu para o real. A cicada é uma organização cujo ramo de atuação ainda é desconhecido. Ela lançou charadas com o discurso de que estaria à procura de pessoas altamente inteligentes. As etapas são sempre muito complexas e incluem usar linguagem de programação, criptografia e esteganografia para decifrar pistas publicadas em sites, fóruns e redes sociais. Os peregrinos, como são chamados aqueles que querem seguir o caminho da cicada em busca da resposta, sempre aguardam ansiosos pelo dia 5 de janeiro, data em que a primeira pista de cada enigma anual é revelada. Resolvidas a partir de elaboradas deduções, as pistas revelam sites com quadros místicos, expressões matemáticas, arquivos de música clássica, números de telefone e até trechos de livros esotéricos. Tudo criptografado com o mesmo código de proteção, garantindo assim a autenticidade. Um desses sinais apresenta o nome completo do grupo por trás do jogo, Cicada 3301. O termo é uma referência ao nome científico das cigarras, insetos conhecidos por sua habilidade de camuflagem. Não à toa, avançar nessa odisseia mental exigia conhecimentos apurados em segurança de dados, como a esteganografia, que é a técnica de esconder uma mensagem dentro de outras. No jogo foi lançado, ninguém sabia onde aquilo estava levando, muito menos a identidade de quem coordenava o desafio. As especulações incluíam desde uma emboscada online de cybercriminosos ou terroristas, até um projeto secreto da CIA e do FBI para cooptar gênios. A paranoia crescia junto com a dificuldade dos testes. Isso manteve o interesse de muitos internautas. Numa das fases, eles precisaram sair da web. O Cicada escondeu coordenadas de diferentes pontos do planeta, onde havia panfletos com imagens de cigarras colados em postes. Os cartazes traziam um código QR, que era lido pelo celular e que abria uma nova etapa do desafio. A certa altura, os peregrinos foram direcionados a um site da Deep Web e foi aí que o mistério se tornou ainda mais denso. Depois dessa fase, alguns dos usuários mais ativos dos fóruns dedicados ao Cicada 3301 sumiram do ambiente online, sem explicação. Eles haviam sido os primeiros a finalizar o enigma e, em tese, poderiam descobrir a verdade sobre o jogo. Quem chegava ao último nível depois deles era vetado, pois os organizadores do desafio consideravam que os usuários só tinham avançado até lá, devido a informações compartilhadas pelos pioneiros. A rigor, os operadores e os reais objetivos do Cicada 3301 continuam sendo um enigma. O grupo publicou no Twitter 5 desafios desde 2013, sempre na primeira semana de janeiro. O quebra-cabeça não foi atualizado em 2015, pois ninguém havia conseguido solucionar a versão do ano anterior. A curiosidade repercutiu. Em 2014, a Marinha dos Estados Unidos criou um projeto para atrair cérebros diferenciados. O teste tinha o mesmo estilo de criptogramas empregado pelas cigarras misteriosas na Deep Web. Algumas pessoas chegaram a envolver o nome do grupo em atos ilícitos, como o hacker chileno Enzo Alexander, acusado de criar páginas de bancos falsas. O Cicada 3301 usou a sua assinatura criptográfica oficial para negar qualquer relação com o crime. Em março de 2017, o estudante acreano Bruno Borges, conhecido como Menino do Acre, virou notícia nacional após desaparecer e deixar uma série de livros criptografados. Numa das paredes de seu quarto, ao lado dos trechos rabiscados das obras, havia um painel com a cigarra que identifica o Cicada 3301. O jovem voltou para casa 5 meses depois, mas não mencionou nada sobre o grupo. Melissa Ribeiro, Isabela Cardoso, Noar. Quem aí nunca passou por uma situação esquisita? Ou que nunca soube de algo surreal que tá mais pra filme do que pra realidade? Como você já sabe, o Mistérios no Ar leva você até histórias inimagináveis de outros ouvintes no quadro Você Estranho. Bárbara Fernandes e meu parceiro João Pedro separaram uma muito cabulosa. Você Estranho. Coisas estranhas acontecem nas horas que a gente menos espera. Você não acha, João? É verdade, Bárbara. Algo bizarro pode acontecer a qualquer momento, com qualquer um. Não é à toa que recebemos relatos tão arrepiantes dos nossos ouvintes. Então, a gente ouve um desses relatos recebidos no quadro Você Estranho. Aumenta o volume. O relato em questão aconteceu junto com a minha melhor amiga. Nós estávamos na casa dela, a gente tinha tido um dia um pouco cansativo. E aí, à tarde, antes de ir para a faculdade, nós estudávamos à noite. Antes de ir para a faculdade, nós fomos dormir à tarde na casa dela e tal, dormimos no mesmo quarto. E tínhamos nos programado para acordar a determinado horário para, enfim, se arrumar e ir para a faculdade. Aí a gente dormiu e aí a gente acordou. Tomamos banho, conversamos, lanchamos, nos arrumamos. Fomos conversando da casa dela até a faculdade, que é próximo, uns 5 quarteirões, fomos andando, conversando. E chegamos na faculdade e encontramos uma amiga, que nós queríamos conversar com ela, contar uma coisa pra ela. Conversamos com ela tudinho, contamos tudo que tínhamos de contar. E aí, de repente, nós acordamos e estávamos deitadas ainda na cama dela. 7. Enfim, a gente só dormiu. E teve todo esse tempo. E nós só acordamos. Quando nós acordamos, a gente ficou muito assim, tipo, amiga, mas a gente não tava na UNAMA, que é o nome da nossa faculdade, né? A gente não tava na UNAMA. Aí ela falou, estávamos. Aí eu falei, a gente não tava conversando com a Laís, que era o nome da, que era a amiga que a gente tinha alguma coisa pra contar. Aí ela falou, sim. E aí a gente foi contando exatamente a mesma coisa. Nós vivemos a mesma coisa, Não foi um sonho. A gente não sabe nem explicar o que foi que aconteceu. Conversamos sobre o que nós conversamos no caminho. A gente falou o que nós conversamos no caminho. A nossa amiga estava com a mesma roupa, né? No que ela vivenciou, no que eu vivenciei, foi a mesma coisa. E aí a gente ficou muito... Ficamos assustadas, ficamos assim, tipo, nossa, meu Deus, mas como que isso aconteceu, sabe? E aí nós fomos, nos arrumamos, fomos andando pra faculdade, como fazemos sempre. E fomos falando sobre isso que a gente tinha acabado de acontecer com a gente. Quando nós chegamos na faculdade, a nossa amiga com quem a gente queria falar estava exatamente no mesmo lugar e com a mesma roupa. Quando a gente viu ela, a gente começou a tremer, assim, foi um negócio muito estranho, sabe? E a nossa amiga falou, quando a gente encontrou com ela, a gente acabou de chegar, nós encontramos ela assim, tipo, no estacionamento da faculdade, sentada no banquinho que tem lá. E aí ela falou assim, mas vocês já não tinham chegado? E a gente tinha acabado de chegar, tipo, a gente entrou e avistou ela, porque, tipo, o portão do estacionamento dá pro banco onde ela tava sentada. Aí ela falou assim, mas vocês já não tinham chegado? Eu vi vocês, mas depois simplesmente vocês sumiram. E aí a gente ficou, caraca, saca. E eu não sei o porquê essas coisas acontecem, eu também não sei explicar com relação à falha na Matrix, mas com certeza foi, sabe? Uma falha no tempo, uma falha, ou foi um desdobramento, porque a gente acredita muito nessas coisas espirituais, né? Então pode ter sido um desdobramento, mas até, e a nossa amiga sentiu, sabe? Ela nos viu na faculdade. E a gente tinha acabado de chegar, saca? Foi muito estranho. Caramba, Bárbara, tô arrepiado. Nossa, eu também. E essa foi só uma entre tantas histórias estranhas e misteriosas que acontecem por aí. Depois do nosso primeiro programa do Você Estranho, muitos outros ouvintes também nos mandaram relatos pessoais e bizarros. Então, se você que ouve a gente também viveu uma história estranha assim e quer compartilhar conosco, manda um áudio pra nós. É bem fácil. Anota aí nosso e-mail, misteriosnoar@gmail.com. Conta pra gente o que aconteceu com você. De novo, misteriosnoar@gmail.com. João Pedro Rabelo. Bárbara Fernandes. No ar. Você está ouvindo Mistérios no Ar. Um caso misterioso e nunca solucionado que mobilizou o mundo e a mídia é o do desaparecimento da menina inglesa Madeleine McCann. O caso aconteceu em Portugal, em maio de 2003. A família passava férias em um hotel, quando os pais de Madeleine saíram para jantar e deixaram a menina, de apenas 3 anos, e seus irmãos gêmeos no quarto. Cerca de uma hora depois, quando retornaram ao hotel, Madeleine não estava mais lá. Os pais da menina alegam que ela tenha sido raptada do apartamento e negaram participação no desaparecimento. Os investigadores levantaram a suspeita de que o rapto de Madeleine foi inventado para encobrir a morte da criança. Segundo essa teoria, a menina teria morrido no hotel e os pais teriam feito desaparecer o corpo. O casal chegou a ser formalmente suspeito, mas o caso foi encerrado 15 meses depois, sem nenhuma conclusão. Não tem faltado teorias sobre o que realmente aconteceu com Madeleine. Uma outra hipótese é de que a menina foi vítima de um pedófilo que levou e matou ela, enterrando ou escondendo seu corpo. Testemunhas falaram em vários homens suspeitos que rondaram o apartamento nos dias anteriores e no próprio dia do desaparecimento. Uma teoria também bastante comentada é a de que Madeleine teria sido raptada por um casal que não pudesse ter filhos ou tivesse perdido um filho. Cerca de 60 pessoas foram investigadas e a polícia inglesa já seguiu 560 linhas de investigação. Já chegaram até a fazer escavações na Praia da Luz, próxima ao Hotel do Desaparecimento, em 2014. A procura de pistas sobre o que aconteceu com Madeleine McCann continua sendo um mistério. Mas não é só o caso da menina Madeleine que é curioso, ouvinte. Há outras crianças também que nos causam interesse. Sim, são as crianças índigo. Escuta só a teoria pra lá de intrigante. Você já ouviu falar em crianças índigo? De acordo com a parapsicologia, essa é a denominação para crianças consideradas especiais. Os índigos estão nascendo em grande massa desde a década de 1990, com habilidades capazes de implementar uma nova era, revolucionando todo o mundo. Essas crianças são responsáveis por uma transformação social, emocional, familiar e espiritual. Sendo assim, eles se destacam das outras pessoas, pois desde pequenos demonstram interesse e têm uma forte personalidade. São muito inteligentes e sensíveis, além disso, demonstram uma sensação de ter tarefas específicas e importantes no mundo. As crianças índigo são seres completamente evoluídos, mestres natos e têm consciência do que realmente vieram fazer nesse plano. Trazer amor, a honestidade, a verdade e a cooperação para o bem-estar coletivo. Existem centenas de pesquisas sobre os índigos, mas não existe comprovação científica sobre o suposto fenômeno. Essa classificação de crianças é rejeitada por muitos profissionais. A principal fraqueza da teoria é a falta de bases concretas. Entre linhas. Chegou aquele momento em que você pode aumentar o som. O João Pedro e a Camila Carneiro mergulharam nos mistérios da música popular brasileira. Se liga aí. Melodia 33. E agora, ouvinte, vamos falar mais um pouco sobre algumas teorias bizarras e misteriosas que acontecem no mundo da música. E nessa edição, nós vamos abrasileirar as coisas e falar sobre grandes músicas brasileiras que possuem seu quê de esquisitice. Você sabia que uma das mais famosas músicas do cantor Cazuza faz referência à cocaína? O que dizem por aí é que, na música Exagerado, tem um trecho em que ele fala sobre dinheiro, carreira e canudo. Ele está contando sobre a droga e o modo de usar. Escuta esse trecho aí. Eu largo tudo, carreira, dinheiro e canudo. Até nas coisas mais banais, pra mim é tudo ou nunca mais. Exagerado, jogado aos teus pés, eu tô mesmo exagerado. Adoro o amor inventado. É, jogado aos teus pés. Pois é, Cami. Muitos dizem que a carreira e canudo não estão no seu sentido literal da palavra. Cazuza teria feito uma relação à carreira que fazia com o pó, não à sua profissão. E o canudo, que usava para cheirar a cocaína. Que doido, João. E você, ouvinte, sabia que existe uma técnica chamada Beck Mask? Ela é uma maneira de se colocar mensagens secretas nas músicas. Basicamente, os cantores e bandas escrevem e cantam as músicas. Mas só se elas forem tocadas de trás para frente, é possível ouvir a mensagem que está escondida. E é isso que muitos falam que acontece em uma música da banda brasileira Engenheiros do Havaí, formada em 1924. Na música Ilusão de Ótica, escuta o que o vocalista Humberto Gessinger canta originalmente. Na visão da macro-história, toda a guerra é igual. A visão do microscópio é um óculos trivial. Na visão da macro-história nada gera um general. A visão do microscópio é o óculo trivial. Sou cego, não nego. Enxergo quando puder. Será que você me entende? Não posso me esquecer. Não se renda às evidências, não se prenda à primeira impressão. O que não foi impresso continua sendo escrito à mão. E no áudio em que usaram o Beck Mask, é possível ouvir essa letra que você vai escutar agora. Caraca, João. Bom, ouvinte, a gente não sabe se isso é realmente verdade, mas que é bizarro e acontece em várias músicas, isso é verdade. Camila Carneiro. João Pedro Rabelo. Noir. Continue ouvindo Mistérios no Ar. O Mistérios no Ar também é feito por gente que entende e manja do assunto. No quadro Entre Linhas, o assunto de hoje é astrologia, bruxaria e ocultismo. Quem entrevistou a convidada dessa edição foram as repórteres Isabela Cardoso e Bárbara Fernandes. Paralelo. Você acredita em signos, Bá? Astrologia, bruxaria... Tem muita gente que acredita, viu? Eu acredito sim, mas será que existe uma explicação lógica para tudo isso? No quadro paralelo de hoje, nós vamos falar sobre isso. A astrologia é a ciência que estuda os corpos celestes e as relações que eles podem ter com a vida das pessoas. Exatamente, Isa. Os astrólogos estudam a posição dos planetas do sistema solar, constelações e os movimentos desses corpos para poder traçar um perfil sobre a personalidade de uma pessoa. Coisa louca isso, né? Eu sei que a astrologia se guia pelo horóscopo, que é tipo um guia para os 12 signos. Meu signo é Capricórnio e dizem que eu sou mó cabeça dura, mas eu sou tão tranquila. Capricórnio não é bom mesmo não, viu, Isa? Eu mesma sou de Áries e no meu mapa astral, minha lua é em Câncer, meu ascendente é em Libra e meu Vênus é em Áries. Ai, nossa, já me perdi. Calma, calma. O mapa astral é como se fosse um mapa da sua vida. O Sol é o seu signo, a Lua é seu lado sentimental. O ascendente é como você se expressa e as pessoas te enxergam. E o seu Vênus tem a ver com a parte sexual e amorosa, entendeu? É, deu pra entender melhor. Então com o meu mapa astral dá pra achar um crush? Aham, dá até pra fazer uns feitiços pra você conseguir chegar naquele crush. Mas aí já tem a ver com bruxaria, não é? É isso mesmo, e eu já vou explicar isso. Dá para definir a bruxaria como o uso de magia com intenções materiais, como conseguir dinheiro, sucesso, sorte no amor, no sexo e por aí vai. Antigamente, as pessoas acreditavam que bruxaria e feitiçaria fossem relacionadas a coisas sobrenaturais. É isso? É sim, Isa. Historicamente, a bruxaria tinha ligação com coisas ruins, tipo fazer uma magia negativa para alguém, e as mulheres é quem pagavam a conta. Eram julgadas como bruxas por qualquer coisa. E morriam muitas vezes por nada. Hoje, a coisa não é mais desse jeito. Nossa, mas a gente conseguia ser muito ignorante, né? Ainda bem que evoluímos um pouco. Tava lendo sobre bruxos famosos e encontrei no século XX o nome de um cara chamado Austin Osmar Esper. Ele foi bem famoso na arte da feitiçaria e do ocultismo. É verdade. Esse rapaz aí e um outro, que chama Gerald Gardner, foram os precursores da bruxaria moderna na Inglaterra. Eles diziam que aqueles conceitos de bem e mal são muito superficiais na bruxaria. A magia é igual uma faca, neutra e isenta de moralidade. Hoje, colocam a bruxaria como uma religião pagã. Aqui no Brasil, tem um bruxo que ficou bastante famoso depois de prever um fato curioso. Que bruxo? E o que ele previu? É o Erik Satie. No dia 6 de maio de 2017, ele fez um ritual para o presidente Michel Temer, que previa a ruína do vampirão. Que ritual era esse? Ah, não era nada pesado. Ele disse que em 72 dias a ruína do Temer começaria. E não é que aconteceu? Ah, agora eu lembro. Vazaram algumas delações dele, né? Acertou, menina. E para falar um pouquinho sobre isso e algumas outras coisas, a gente trouxe a Laura Beck, especialista em ocultismo, astrologia e bruxaria. Olá, Laura, tudo jóia? Fala aí, existe mesmo essa coisa de bruxaria boa e bruxaria ruim? Não existe bruxaria boa ou ruim. A energia ela é uma só. O que diferenciará o uso é quem manipula essa energia. Não é a faca que faz o assassino, não é a mão ou o braço, é quem manuseia a faca, certo? Você pode usar o machado para cortar lenha ou para machucar alguém. Você pode usar a bruxaria pro bem ou pro mal. Ela é apenas uma ferramenta, ela é neutra. Tudo depende dos conceitos morais e éticos de quem está manuseando essa ferramenta. Entendi, que legal. E qual a relação da bruxaria com a astrologia? Toda a visão de mundo neoplatônica, hermética e gnóstica, que é a base do ocultismo, é baseada na visão e cosmologia astrológicas. Toda a questão de tempo correto para magia, horários, ervas que se combinam, metais, pedras para determinados efeitos, tudo isso tem origem em características astrológicas. A astrologia ela é a base mística e teológica grega e romana, e assim passou para as práticas de magia popular, porque ela já fazia parte, né? Da magia popular grega, egípcia e romana. E ela fez parte também de forma sutil do começo das práticas de bruxaria. Através de círculos de ocultistas mais aristocráticos, foi influenciando a bruxaria ao longo da história. E falando a respeito das tradições modernas, teve mais uma leva de influência da astrologia, já que toda a bruxaria moderna é influenciada pelo movimento Golden Dawn, que tem todo um viés astrológico e cabalístico. E que tipo de bons feitiços podem ser feitos para si e para outras pessoas? Conta pra gente! Existem alguns rituais que são muito simples e que podem ser feitos por qualquer um. Por exemplo, um bem conhecido é pegar um punhado de canela e soprar sobre a porta de casa de fora para dentro todo o primeiro dia do mês. E esse ritual, ele traz prosperidade para todos que residem ali. Outro pequeno ritual muito simples e muito bom é ficar descalço na terra e imaginar a terra puxando tudo que há de ruim, de negativo e nos devolvendo uma energia purificada. O contato com a natureza em si é um ritual. Muitas pessoas também perguntam sobre rituais de proteção. Um ritual muito simples é pegar um colar de ametista, que é uma pedra com propriedades de transmutação, né? Ou seja, ela absorve o que é negativo, transforma em positivo. Você limpa esse cristal, que pode ser passando incenso nele, ou deixando algumas horinhas sobre uma tigela de sal grosso, e depois você vai pegar esse colar e vai colocar ele sob a luz da lua por uma noite, de preferência sob a lua cheia. E aí depois é só pegar esse colar e utilizar ele como um amuleto no pescoço. Agora que você já conheceu um pouco mais sobre astrologia e bruxaria, ouvinte, pode dar uns toques pra galera. Isabela Cardoso, Bárbara Fernandes, Noar. Nós já falamos sobre algumas teorias da conspiração que foram criadas por gente como a gente, como eu, o João e você, ouvinte. É verdade, Cassi. O Mistérios no Ar trouxe teorias curiosas e super interessantes. Acho que os ouvintes devem estar cheios de vontade de conspirar também. Por isso, no quadro Manual do Conspirador, a Mariana Solis te ensina como fazer isso. Manual do Conspirador. Aposto que você, ouvinte, deve estar pensando, o que fazer para conspirar? Nós temos três passos fundamentais para você criar a sua própria teoria da conspiração. Se liga no Manual do Conspirador. Passo 1. Toda teoria exige uma pesquisa prévia. Se você desconfia de que alguma coisa não está lá muito normal, comece a pesquisar. As perguntas o quê, como, por que que isto é estranho vão te ajudar a começar a conspirar. Anote tudo, até a mais absurda das ideias. Ela pode ser a solução ou um passo importante para a sua teoria. Passo 2. A resposta normalmente não é óbvia. Você precisa ousar para conspirar. Às vezes, para desenvolver sua descoberta, você vai precisar recorrer à numerologia, línguas mortas como o latim, à mitologia, astrologia, física quântica e até criptografia. Não parece ser fácil, e realmente não é. Você precisa ser criativo e ligar os pontos mais inusitados. Afinal, se fosse óbvio, todo mundo saberia, não é mesmo? Passo 3. Você já sabe que a resposta não está no óbvio. Se você sentir que chegou a um beco sem saída, não desista. Existem comunidades e fóruns de conspiradores de todos os cantos do mundo. Por isso, pedir ajuda é uma excelente alternativa para prosseguir com sua investigação. Lembre-se que o mais importante é consolidar uma teoria consistente, que faça as pessoas pensarem, questionarem e refletirem sobre a realidade e o oculto. E aí, ouvinte, você tem uma ideia que renderia uma teoria da conspiração? Ajude a comunidade a construir novos questionamentos e bora desvendar os grandes mistérios deste universo. Você ouviu Mistérios no Ar. Já que você aprendeu a conspirar, o Mistérios no Ar passa a bola para você. Esperamos que você, ouvinte, tenha se arrepiado com o programa que encerra a sua segunda edição. O Mistérios no Ar foi feito pelas editoras Ana Júlia Gotardello e Melissa Ribeiro, redatoras Mariana Solles e Camila Carneiro, pelos produtores de quadro e entrevista Isabela Cardoso, Bárbara Fernandes e Rafael Gobi, e pelos apresentadores João Pedro Rabelo e eu, Cassiana Batista. Trabalho técnico de Marcelo Melazzo e a orientação do professor Vinícius Dorn. Encerramos essa edição por aqui, mas os mistérios continuam no ar. Mistérios no ar.